Santa Isabel 98, oficina identificação, o IEX chegando do 91, desce para o nível de 060, o ajuste no 022, redução de velocidade 2509, uma 3 na aproximação. Contestando o voo de azul 2780, ciente da informação é 90. 2780, sendo identificação via chegada do MED 1, reporte com o nome ponto e da investida. Vamos ver a audiência ao azul 2780. 2780, desce para o nível de voo 050, ajuste no 022. Desce via para o 050, azul 2780. 1230, chame Centro Recife, frequência no 2085, autônomo 2545. 2545, 2530, aqui. Aqui. Sanguinho de atraso, ingresso no corredor interno lado, reporte, no Ceasa. Está ingressando, no Ceasa, está conseguindo para Ceasa, sangue de atraso. Azul 2780 e TAP. Vou em TAP, Azul 2780. Lembrando 4-0, autorizado a linha de decolar, piso no 0, vento no 7-0 graus, com 1 no 7 nós. Casa, Sama de Abravo. Sama de Abravo, chame a torre na sequência 1-8-9-5. 1-8-5, graças, bom dia. Aí. Sama de Abravo, prossiga, confirme intenções. Sama de Abravo. Vente, pousa o ponto de risco, reporte no solo controlado da NMAR. O vento é 1-7-0 graus com 1-8 nós. Para 2-1-0 reduzido, 2-7-8-0. Contato radar na decolagem, sua para o nível 350, sai da PUCA. Sai da PUCA, 350. Azul 4207, autorizado o final do procedimento pelo FX6, desça para 2, meu pé, reporte quando estabilizado, ajuste no 022. 2, 1092, pode estabilizado o analógico de emergência. Confirmando o ajuste no 022. 022, 4217. Aguardando a autorização de 2700 velocidade 2000 mais, azul 2780. Esquerda, né, para o 200, aguarde o último motor para a esquerda 200, azul 4217 720, desce para 4 mil pés, ajuste no 022 para 4 mil, 022, azul 2780. Reduz a velocidade 1809, número 2, 1809, resumo 2780. Esquerda, né, para o 050 nessa planta certa, desce para 3 mil pés, ajuste no 022. Esquerda para o 050, descendo para 2 mil pés, 1 para 3 mil pés, 1 0 2 notinhos, azul 2780. São 4777, acione a identificação, vim chegar na BOF, desça para 4 mil pés e ajuste no 022. 140, chame o centro Recife, frequência 1285, autônomo 2545. 2780, forma o tráfego de pessoal de posição 2 horas, 8 milhas com grau 3 de 1, 809 em redução, um Embraer 190. 7 vai continuar reduzindo as 2780. 2780, desce para 2 metais autorizado, final do procedimento, reposte com estabilizada. Autorizado você manda 72 mil, total estabilizado as 2780. Estabilizado LS, azul 4207. 4207, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 18, no sinal 95. 189, azul 4207. 198, 95. 95, 4207. 0, 3198, desça para 3, meu pé, registro na 022. 3192, tá? 3207, complete final do procedimento, torre 1895. Estado, pouso autorizado, pista no zero, altímetro no 022 e o vento 170 graus com 18 nós, 18 nós. 7, pouso pista 10, 4207. Fica atento ao possível vento de causa nacional, conforme o vento forte agora no momento está variando entre 18, 18 nós e 25 nós, 25 nós. Certo, obrigado. Está estabilizado, azul 2780. Azul 2780, complete final do procedimento da SXA, chame a torre na frequência 1198, 2195. Torre 245, azul 2780. 3192, pode descer a 3198, autorizado 2 metros e final do procedimento da SXA. Pista 10, reporte com estabilidade. 3198, redução de velocidade 1809, tráfego que procede a 9 milhas com grau speed 1609 em redução a 12 horas, um alfa tem 72. Ainda está continuando a redução, 7 no solo 50, à direita, Fox Trot. Agilizando a liberação de pista, continue. Solo 21, decimal 9, bom dia. Direita, Fox Trot, agilizando, solo 219, bom dia. Chaname a 311, é autorizado a linha de decolar. Pista no 0, vento 170 graus, 15 nós. Agora na pista livre, forma o arco-íris da Vinca ingressando para a decolagem imediata, pista no zero, continue aguardando autorização de pouso. Ok, reduzindo a grande aproximação, a autorização de pouso azul 2780. 3198, inicia redução para aproximação, o tráfego anteriormente informado encontrou-se a 5 milhas com os áudios de 1109, Mafra 173, já no torno 18, mesmo mal na linha. Para nível de voo 360, saudação com 1 após 2000 pés, autorizado líder. 360, autorizado, são 1 após 2000, autorizado líder, 63, com 9. A 392 não fazia o contato com a torre de Salvador. Chama a torre na frequência 118, decimal 9. Altímetro 1022, número 2 na aproximação, guardando ficha livre. Autorizado final do procedimento da nossa oficina, pista no 0, vista para 2, meu pé, e ajuste no 022, reporte para a celular. Passagem autorizada, 22 pés, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, o vento 170 graus com 179, 17 nós, tempos autorizado 90. Autorizado 90, tá, no solo 56 à direita na época, solo 21, decimal 9, bom dia. Alfa Mike Charlie Juliette, bom dia, altímetro no 022, livre o acionamento, chame em táxi. Reporte para ingresso da pista 17, Mike Charlie Juliette. Salvador 32, 4777, final visual, Lula. 4777, pouso autorizado, pista no zero, altímetro no 022, o vento é 160 graus com 18 nós, 18 nós. Na novembro, prossiga. De frequência, bom dia. tentou exterior turbulência do reboio da TAM. Quando pronto, está livre decolagem da 17, o vento é 160 graus com 17 nós. A sua identificação, autorizada a chegada por mais de ONU, veio na fila de TAP, desça para o nível de voo 050, ajuste 1022. 77 no solo 04, à direita na taxiway Eco, solo 121, decimal 9, bom dia. Nossa! Nossa! Para a gente, confirmando esse o cruzamento da 10, é isso? Informativo. Gente, o Mike Charlie Juliette mantém o setor. Palma do Colareu Gomes da Rua, pode ser autorizado agora só alguns instantes. Sente, para aguardar para a próxima pergunta. 094, autorizado decolada, ficha no 0, vento 170 graus, 17 nós. Seguir decolagem, vou lá, já avançado. Seu Ian, alinhar e manter, cabeceira no 0. Controle Salvador, muito bom, boa tarde, o Papa Tano Salvador, que decolou. Contato Coral. Certo, e ativagem. Correção Marconi. Correção, via chegada BMED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 022. Mano, 250, via chegada BMED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 022. Tango Serra Tel Yankee, contato Radana Decolagem, suba via C da Conde para nível de voo 090. Yankee está com referência para Mendes autoriza a curva esquerda. Serra Tel Yankee, autorizado via na Cruz Conde. Cruz Conde, muito grato. Número 162, autorizado o final do procedimento LSX, Y0, desça para 2000 pés, ajuste no 022, reporte constabilizado. Número 022, tomará estabilidade de LSX, 0, voo, final da 62. Sapatapá, Mike, Thiago, Juliette, existe a área proibida de Camaçari, está frente da mesma? Chama o centro Recife na frequência 1285, até o 92545. 2685, 2545. Tirana 200, acima da identificação, via chegada Bomé de 1, desça para o nível 050, ajuste no 022. Desce para 4.000 pés, o ajuste no 022, cancelada a restrição de altitude em TAP. 4.002, cancelada a restrição em TAP, o ajuste no 0. Romeo, Victor, até Delta, prossiga. Respeitar o meu Victor Hotel Delta, mantém-se em condições iguais, sem interferir com o eixo de aproximação da pista no zero, temos aeronave próxima à duna, mantém-se em condições iguais, 500 pés. Cruzamento deverá ser feito entre Singa e Duna. Guardião 92, confirme se está blindado. Afirma, sim, está blindado, certo, capaz de estar voando no 92. Guardião 92, completo o chamado de procedimento, chame torre em 1962, mal 92. 1962, acione a identificação e a chegada do médio 1 do disparo nível de voo 0602. Bom dia, tráfego ajustado, altímetro 1022, o vento é 150 graus com 15 nós, com 15 nós, tem pouso autorizado 10. Meu pouso, tá, 10, vou na hora dele. Voo 250, autorizado final do procedimento, ele acerta a da pista 10, deixa para 2, meu pé, o ajuste permanece no 022, reporte com estabilidade. 2022, chamará estabilizado o voo na 250. Salvador, o céu Terriente, solicita manter 070, nível final. 6 para o Terriente, mantém nível de voo 070, como sempre. Certo. Juliette, confirma o estimado para pouso. Mike Charlie Juliette, controle para pouso. Charlie Juliette. Ele está estimando no 500, controle. Passa para Mike, Charlie, Juliette, tem a frequência livre para autocoordenação. Ele está ciente, controle. Atenta. Trocador, eu mantenho sobre voo próximo ao positivo. Frente do Toroté Delta, mantenha-se a 500 pés, também, para não ganhar a próxima chave. 5-0, forma tráfego 12 horas, 4 milhas, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação, Robson 44. Gente, interessa o seu localizador agora, vamos lá, escutando. Bom, 250, complete o nosso procedimento, chama a torre na frequência 1-8, 9-5. 200, deixa para 2, meu pé é autorizado final do procedimento ali, só que foi reporte com a estabilidade. 2 autorizado, é 200. Solo 2-1 na direita, Foxtrot, solo 2-1, decimal 9, bom dia. 2-1, 9, eu tô no 62, obrigado. Bom dia, voo 1250, final Machado, entrada. Voo 250, pouso autorizado 1-0. O vento é 1-6, 0 graus, 1-5 nós, 15 nós, e o altímetro 1-0-2-2. Autorizado, pouso, o voo 1250. RMA200, forma o tráfego 12 horas, 1-0 milhas, mantendo 500 pés, a rota são 44, não interfere na sua aproximação. 200. Pelo 962, autorizado final do procedimento, a lança que foi pista 0, deixa para 2.000 pés, reposte para estabilidade. Autorizado final do procedimento, 0, para 2.000 pés, 962. R6200, bom dia, altímetro 1022, o vento é 1.60 graus com 1.8 nós, 18 nós, tráfego avistado, pouso autorizado, 1.0. Autorizado, pouso a 10. Voando 962, informa o tráfego 12 horas, 1 milhas, mantendo 500 pés, voo 44, não interfere, não interfere na aproximação. Valeu, voo 962, estabilizou minha ideia, 1-1-0. Voo 962, completando o procedimento, chame a torre na frequência 1-1-8, por favor. Salvador, voo 1962, estabilizado no ILS da 10, 2 milhas do IDSA. Bom dia, 962, tráfego estado, altímetro 1022, o vento é 160 graus, com 15 nós, com 15 nós, tempo de autorizado na 10. 1022, o ajuste livre pouso na 10, 962. 5 à direita, Foxtrot, solo 21, decimal 9, bom dia. 121, 9 na Foxtrot, 9. Azul 4207, autorizando decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 15 nós. Azul 2770, ponto de operação, final reserva. 2770, observa a rolagem da Embraer da companhia, após autorizar a Daniela e manter, cabeceira no 0. Observa a rolagem, Calima, 2770.